ZYC 488. Rádio Câmara FM 96,9 MHz. A sintonia do cidadão. E agora, na Rádio Câmara, a música do dia. Apresentação, Luiz Cláudio Canuto. Não existe música mais relacionada ao seu autor do que a música do dia de hoje. Tanto que o título leva o seu autor de carona. Bolero é um gênero musical, mas também é um clássico da música erudita, mais conhecido com o apelido Bolero de Ravel. O bolero é a obra mais conhecida de Joseph Maurice Ravel, músico francês do início do século XX e representante da vertente impressionista da música, anterior ao modernismo. Mas ele não conseguia entender o motivo da popularidade da música bolero, porque para ele, a execução da música só se tornaria completa se acompanhada de uma coreografia. A melodia, simples e repetitiva, foi composta exatamente com a intenção de facilitar a movimentação dos bailarinos. E Ravel chegou a afirmar que a música não existia sem o acompanhamento da dança. Bolero, que foi uma encomenda da bailarina Ida Rubinstein, foi apresentada pela primeira vez em Paris no dia 22 de novembro de 1928, 9 anos antes da morte de Ravel, com suspeitas de tumor no cérebro. Bolero é a música do dia.

A música do dia foi Bolero, de Joseph Maurice Ravel, que foi apresentada pela primeira vez ao público no dia 22 de novembro de 1928.